hoje é uma chance pra ser melhor que ontem. O sol prova isso quando cruza o horizonte. Vira a fonte que aquece, ilumina, faz igualzinho o olhar da minha menina. Outra vez a esperança na mochila eu ponho. Quanto tempo a gente ainda tem pra realizar o nosso sonho? Posso me perder não? Vários trocou sorriso por ti. Hoje tão vagando nas multidão, sem rosto na boca o gosto da frustração. Tô disposto a trazer a cor dessa ilustração. No meu posto dedico tempo por fração, pra no fim não levar comigo interrogação. Ação sem câmera, só luz pra conduzir. Sinceridade pra sentir minha alma relucir. Luzir, inimigo não vai me alcançar, não vai me pegar, não vai me tocar, nem me ofender. Eles não podem me chegar, que dirá me entender. Eu sei que cada orixá vai me proteger. Porque minhas rimas são oração de coração, homenagem a quem volta cansado dentro do busão. Então, sucesso na missão, parceiro, é ter paz. Quando pôr a cabeça no travesseiro e conseguir manter quente, faz bem perto. Parabéns, mamãe, seu projeto de homem feliz deu certo. Hoje de manhã vem de coração com nós assim. Duvido que a Matrix me alcance. Sabedoria pra que a minha tropa avance. É tudo isso pela felicidade dos meus, pra manter nosso contrato vitalício com Deus. Direto eu penso, dinheiro é a desgraça do povo, mas cê já viu o sorriso no rosto de quem ganhou um boot novo. Essa é a parada, neguinho. Eu quero vida boa pras pessoas que vem de onde eu vim. Deixa o sofrimento lá atrás, é quente. Cê quer saber o sentido da vida pra frente? Tô com a paciência de quem junta a latinha, focado no que tenho, não no que vou ter. Rotinha, começa outro dia, o trem se desprende, vai. Cheio de gente que deixou alegria, estende, vai. Com a essência da rua, do espírito amordaçado, quando eles perceberam o poder que tem, cuidado aí. Santo dia eu a cada vento que sopra hoje de manhã, atravessando o mar. E vem com nós, e vem com nós. Eu vou me perder, vou me encontrar a cada vento que sopra. Aí, clareza na ideia, pureza no coração, sentimento como guia, honestidade como religião. Sinceramente, clareza na ideia, pureza no coração, sentimento como guia, honestidade como religião. Ei, sinceramente, clareza na ideia, pureza no coração, sentimento como guia, honestidade como religião. Sinceramente.